Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Elijah Antônio, Jovem Nerd, e o 2012 está chegando. Aqui é Carlos Volto, I want to believe. Aqui... É como eu tenho o pôster vem em inglês. Tá certo. Aqui é o Guga e eu odeio canceroso. Caralho, tá todo mundo bêbado já. Eu sou Azaghal e eu quero um iPhone. Só você, né? Só você. Muito Porque bom. O iPhone, cara, é o mais próximo que a gente chega da tecnologia alienígena. Verdade. Não, o iPhone é o mais próximo que a gente chega de Deus. É verdade. Até o Saturday Night Live teve um cara sacaneando, imitando o Steve Jobs. Ele fala assim: e quanto tempo dura a bateria? É, uns 20 minutos. Foda, né? É, pois é, imagina. Então, muito bem, estamos aqui para falar de Arquivo X. Finalmente o Nerdcast prometido sobre uma das séries mais megaboga do mundo nerd, um fenômeno dos anos 90. Vamos falar sobre o início, o meio e o fim. Vamos falar disso daqui a pouco. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para os nossos e-mails. Vamos para as nossas leituras de e-mails. Sim, que comporta e-mails de bom. Sim. É, antes dos nossos recadinhos, mais uma vez, lembrando aos nossos nerds que já estão empolgados com a nossa entrevista com o Nelson Machado, que é o dublador do Kiko. Foi alguns nerdcasts atrás, só você procurar lá. Você se conhece algum nerd famoso, ou algum nerd que possa ser entrevistado no Nerdcast, que você acha que trabalha em algum ramo de quadrinhos ou televisão, dublador, entre em contato com a gente, vamos agilizar isso para que a gente possa fazer mais um Nerdcast legal. Sabe quem eu quero entrevistar, cara? Quem? Eu tive essa visão. A gente tem que entrevistar o cara do Bullet Ball, cara. É o Mark Griffin. Ai, cara, eu preciso ouvir ele falando I have Jovem Nerd, I have Bullet Ball. Cara, a gente viu o site do cara, que é o bulletballgames.com, e eu agora me empolguei, cara. Eu e o Azaghal queremos Sim. comprar um Bullet Ball. Um Bullet Ball normal ou a gente vai comprar um Bullet Ball Stream? Não sei. A gente vai lançar uma campanha no Jovem Nerd em breve para que os nerds ajudem a gente a comprar um Bullet Ball. Que aí a gente vai levar em todas as convenções que a gente for JediCon, a gente vai levar para os nerds jogarem juntos. Exatamente, cara. Vamos tornando esta merda esporte olímpico. Então, vamos ajudar o Mark Griffin. Vamos comprar Bullet Ball, cara. O cara só tem Caraca, Bullet Ball. Caraca, eu vou fazer uma camisa escrito I have Bullet Ball, cara. Boa, vou fazer... Mais uma camisa da Grife Jovem Nerd. Excelente, excelente. Então vamos lá. A gente quer agradecer imensamente o leitor Bruno Sattler, que mandou uma mega boga história em quadrinhos do Jovem Nerd do Azaghal. E pode ter certeza que, cara, muito obrigado, você tem muito talento. Eu e o Azaghal adoramos, rimos muito, e a gente vai publicar no Jovem Nerd, pode ter certeza. E quem quiser mandar quadrinhos, ou qualquer tipo de mídia que possa ser colocada num blog. Isso. Né, faça, mande, a gente vai avaliar, se tiver o mínimo de qualidade possível, wallpaper. Pode instalar em qualquer segunda-feira da vida. Já temos o nosso amigo Bruno Franklin, que está fazendo wallpapers, que é, né, muito legal. Então, a gente vai abrir uma sessão Arte dos Fãs. Todos não remunerados. Todos os nossos e-mails de voz. Eu sempre ouvi o Jovem Nerd desde o começo do podcast e gostava mais do que a Estrela da Morte. Mas depois da fantástica entrevista com Nelson Machado, não acho graça mais de nada. Então, tratem de dar um up nessa bagaça ou vão conhecer o lado negro da força. O quê? Estão se desculpando? Desculpas aceitas. Ok, eu tenho medo de alguns... Esse é o que sobe no alto do prédio? É, sabe, né, do que eu tô falando. É verdade, é verdade. Fala, pessoal. Aqui é o Luciano, do Rio de Janeiro. Já mandei alguns e-mails pra vocês. Primeiro que vocês começaram realmente com o pé direito. A entrevista com o Nelson Machado foi muito legal. Se puderem, eu sei que é difícil, mas se puderem repetir com outras pessoas desse estilo, vai ficar muito legal. Em segundo, só pra aguçar a curiosidade de muitos, acabei de ver os 4 episódios da 6ª temporada do 24 Horas e posso dizer pra vocês que os 4 já foram melhores do que todos os episódios da 5ª temporada. O 4º episódio, então, é espetacular. Não vou falar nenhum spoiler, mas vale muito a pena. Um abraço pra vocês, sucesso, feliz 2007. Tchau, tchau. Ok, eu devo dar razão. A gente tem o JP, nosso amigo, né? Mora nos Estados Unidos. Ele sempre conta pra gente o que acontece. Ele assiste... Enquanto ele tá assistindo, ele vai contando pelo Skype. Isso. Aí a gente entra na onda, né? Porque o cara conta. Cara, esses primeiros capítulos de 24 horas, ele tem razão. Valeram por todas as temporadas, cara. É uma loucura. Os caras escrevem muito bem. Vejam 24 horas, 6ª temporada. Que isso? Você é louco, você não vai botar isso. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é o Jokerman, e quando um G.I. Joe meu perdia o dedo, ele virava presidente. Eu queria saber por que a portuguesa não anuncia mais o próximo Nerdcast. Né? Essa era uma forma que a gente tinha de colaborar com a pauta, né? E aí ia diminuir o tempo da leitura daqueles e-mails que sempre... Ah, você esqueceu de falar tal coisa. Que foi o que aconteceu nesse último Nerdcast, onde você esqueceu de falar de 2 edições especiais da Casa Autistas, que foram O Grande Perdedor, que era a Casa dos Gordos, e Protagonista de Novela, um baita falcatruagem. Outra coisa, como é que alguém pode torcer pro Agostinho, cara? Aquele filho da mãe só sabia ficar gritando, Brigada, Pavuna! Era isso aí, um abraço. A portuguesa, ela não aparece mais no fim dos programas porque 2 coisas. Ela está de saco cheio. Outra coisa que ninguém... A ideia da portuguesa era para que as pessoas colaborassem com a pauta. E ninguém fazia isso. Então, whatever. Isso é verdade. Nenhuma vez. Não teve uma vez um infeliz que mandou... Pô, já que vocês vão fazer sobre não sei o que lá, fala isso. Não, nunca teve. E outra coisa que ela, como a nossa agenda de Nerdcast é muito louca, a gente ficava às vezes, né? Refém dos nossos programas. É verdade, tinha que ser aquele, porque ela português tinha anunciado. Então ela vai aparecer esporadicamente nos nossos programas. E aí, seus nerds, aqui é o Marcelo Rochá de Piracicaba. Eu gostei muito do último Nerdcast de vocês, muito bacana mesmo. Eu queria dar uma sugestão aí, meio óbvia, mas como vocês querem celebridades, a celebridade acho que mais fácil pra vocês aí é o Fabi Abu. Acho que compensa chamar ele, acho que é um cara bem interessante, eu acompanhei ele desde a PQP, não sei se vocês chegaram a conhecer, é bem legal. Inclusive ele já fez até uma campanha pra participar da Casa dos Artistas, infelizmente não deu certo, ia ser legal ver um nerd ou uma celebridade nerd num programa como esse. Vocês também esqueceram de falar daquele reality show que o Stan Lee está promovendo nos Estados Unidos, de quem quer ser um super-herói. É uma coisa muito nerd, acho que é a coisa mais nerd no universo dos reality shows. E é legal vocês comentassem também. Falou. Pois é, o Fábio Abu é meu amigo, ele sabe, ele ouve o Nerdcast, ele sabe porque já foi convidado. Só que ele tem vergonha. Se ele fosse entrevistado no Jovem Nerd, a primeira pergunta que eu faria pro Fábio Abu é: por que ele só busca pessoas que vão de avião pra São Paulo? Ai, meu Deus. Ficou entalado na garganta do Azaghal isso. Então, o Fábio Abu, agora tomara que ele ouça isso e se sinta prestigiado e aceite o nosso convite mais uma vez para ser entrevistado. Certo? Então vamos aos e-mails normais. Você que é normal. Tácito da Silva Reis, do Rio de Janeiro, Parabéns pelo excelente trabalho, tanto no novo site quanto no Hilário Nerdcast. Todos os assuntos abordados até agora foram muito interessantes. Primeiro vou dar uma sugestão de um Nerdcast sobre animação adulta. Temos os programas Não Perturbe da Fox e Adult Swim do Cartoon, que já renderiam um longo e excelente Nerdcast. É verdade, está anotado, um bom tema para Nerdcast. A canelada é sobre a Siang, que foi dito no Nerdcast que ela era baterista da banda Push. Mas na verdade era guitarrista, gostosona. Siang nunca tocou bateria em canto algum. Ah, bom! Agora que... Mudou tudo. Bem, peraí, desculpa. O Tácito, tem um e-mail dele, é @teambrasil. O Tácito, eu quero um celular novo, o meu celular é muito ruim, ele não, eu não ouço mais nada, tem que botar no Viva Voz, toda vez que o Azaghal me liga. Uf, é verdade, é uma tristeza. Você arranja um celular para o Jovem Nerd, Tácito? Com desconto? Um plano empresarial, de repente, quem sabe? É uma boa, será que temos algum negócio aí em vista? A Team Brasil já tem... O iPhone disponível ou não? Pois é. Miron, 27 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. O filme que a Azaghal falou é o Fodástico... É Fodástico mesmo, cara. E pasmem, de Sessão da Tarde. O filme teve seu título traduzido aqui como A Fortaleza e tinha o título original Fortress. O título se deve ao ponto em que a Azaghal comentou onde o professor e seus alunos escapam dos bandidos... que usam máscaras de Papai Noel e etc. E se escondem em uma espécie de pequena montanha. Ele descreveu o filme todo, eu vou resumir em estacas pontiagudas e pedras que esmagam. É muito sinistro. Passava na Sessão da Tarde, cara. Eu vi na Sessão. Aí, quando eu li esse e-mail antes de ser aqui, tá aqui, eu já tinha lido. Eu fiquei extremamente tentado em catar o filme. Sabe? Que eu realmente gostei muito desse filme quando eu vi. Mas... Só que eu lembrei da nossa velha regra dos 15 anos. Exatamente. Pra quem não sabe, se você viu um filme antes de 15 anos e achou muito bom, não veja novamente. Nunca mais, nunca, cara. Mais. Fica com a memória. Exatamente, porque... Sabe, os riscos são muito ruins. São... Salvo raros filmes como Ferris Bueller. É, exatamente. E outros, cara, assim, mas muitas, muito raras exceções. Teve um que a gente assistiu em São Lourenço, da Armada Kodan. Qual é o nome desse filme? Armada, eu sei, aquele que o cara joga um fliperama e ele vai... E a gente no dia de tarde, olha como o universo funciona, né? A gente tinha falado com a do Box. Isso. Cara, o filme é muito bom, o cara joga fliperama, aí vem a nave com o lagarto e ele defende. E era foda. Aí, cara, o universo é foda. Toma aí, ó. Pá! Passou a noite o filme, cara. Que lixo, cara. Que lixo. 3D sem textura, cara. 3D sem textura. 3D Hans Donner. Muito bom, cara. Ai, muito bom. É verdade, cara. Não vejam filmes antes. A regra dos 15 anos. Anderson Argentoni, 25 anos, São Paulo. Gostei bastante do Nerdcast e Reality TV. E o melhor comentário foi do Sr. Carlos sobre a bolinha com textura para o garoto cego. Quase bati a porcaria do carro de tanto rir. Cara, a gente riu uns 10 minutos disso. Puta, que tem que parar a gravação. Vocês esqueceram de falar de dois reality shows que passaram no Brasil e foram bem legais para o pessoal que curte rock and roll. O primeiro era The Osbournes, e mostrava o dia-a-dia de Ozzy Gaga Osbourne, e teve uma primeira temporada divertida. O segundo foi Rockstar, que teve duas temporadas. Na primeira, o objetivo era achar um vocalista para o novo INXX. Putz, grilo aqui. E na segunda temporada, o vocalista da banda... E na segunda temporada, o vocalista da nova banda de Tommy, vídeo pornô com Pamela Anderson, Lee, putz, o Supernova. Além disso, faltou falar de um reality show que está prestes a passar aqui por nossas bandas. O Who Wants to Be a Superhero. Ah, é, já comentou isso no e-mail de voz. Do nosso querido Stanley. Onde um bando de malucos vestidos de fantasias de super-heróis competem exibindo seus superpoderes, entre aspas, para ganhar a revista feita pelo Bom Velhinho, além de um filme produzido pelo Sci-Fi Channel. Muito bom, valeu a lembrança. Who Wants to Be a Superhero, em breve no Brasil... Sei lá onde. Sei lá em algum lugar. Rodrigo Luz Guterres. Guterres. Guterres, sei Guterres. Lá. 25 anos, cidade maravilhosa, será? Conheço o site há algum tempo, mas só descobri o Nerdcast não faz uma semana. Vocês são fantásticos. Como assim? Conheço o site há algum tempo, mas só descobri o Nerdcast alguma semana. Que não coisa. Acessa as sextas-feiras aí. Essa de criar um site nerd e um mapa mundo nerd é fenomenal! Assim não seremos mais nerds perdidos neste planeta. Seremos uma consciência nerd coletiva perdidos neste vasto universo. O mapa que vem bombando absurdamente. É, olha, se você quer acessar o nosso mapa nerd, você pode clicar lá embaixo no rodapé do site. Tem um mapa mundizinho, clica ali e aí você vai ver o nosso mapa nerd com todos os nerds cadastrados e você adiciona C a esse mapa clicando, apenas com um clique e um... Já tem quase 2.000 nerds. Olha que beleza. Localizado. Gostaria de pedir um Nerdcast dedicado a um assunto que não quer calar, a Lady Murphy. Tenho certeza que esse assunto é apreciado por quase todos os nerds e será extremamente engraçado. Ou não. Afinal, se alguma coisa tem a mínima possibilidade de dar errada, ela dará errada. Muito bom, Lady Murphy está anotado. Quem sabe a gente consegue algum casting bom para isso. Ou não. Ou não. Tô bem! Senhora, vamos falar de alienígenas, FBI e um monte de histórias legais e um monte de histórias horríveis. Assim foi Arquivo X, altos e baixos, Carlos, vai só esse nariz. Pelo amor de Deus! I want to believe. Eu só assisti 5 minutos de Arquivo X na minha vida. Ah, que isso, rapaz! Que isso! Então, a única coisa que eu vi era o Mulder falando pra Scully assim: não, não, você tem que ficar porque as mulheres retêm mais água. Eu vou nesse canal. Que episódio é esse, cara? Sei lá, cara. Eu sou um telespectador esporádico de Arquivo X, passei a acompanhar só depois da quinta temporada, que foi depois do filme. Carlos e o Guga é que são as pessoas... Eu tava lá desde a primeira temporada, desde a primeira... passava às 11 horas da noite na Fox. Mas por favor, não vamos caracterizar ninguém aqui como especialista. É, não é especialista porque se depois não... a gente voltou Marabade como especialista fãs de James Bond, né, cara? Ah, não, aí vem todo mundo pra cima, não é verdade? Ninguém aqui é especialista, ainda mais Arquivo X. Caso vocês não saibam, Arquivo X é uma das paradas que tem muitos fãs cult, sabe? Ou seja, fãs freaks. Tem a galera aí que se veste de molda, que bota sobretudo no calor de 40 graus e bota negócio do FBI do lado, sabe? É ridículo. Então é bom não falar besteira que a gente morre aí no meio da rua, não sabe por quê, né? Bom, então vamos lá. Morrer é o melhor que pode acontecer, né, cara? É verdade. Eu vou ser abduzido. I want to believe. Chris Carter, né? Criador da série. Palmas para ele, o cara conseguiu fazer uma mega boga série e depois nunca mais, né? Foi pro limbo. É, ele tentou emplacar uma outra, que foi a Millennium. Mas não também interessa. Deu muito certo. Interessa. I want to believe. Que vocês foi o ar em 10 de setembro de 93 na Fox americana aqui no Brasil. Chegou quando, Carlos? Acho que chegou em 94. Em 94... Início de 94. E foi um mega sucesso, passou na TV aberta durante vários anos, não foi? Passou na Record, é, na época. O Arquivo X, como é que funciona os episódios? São episódios fechados, o negócio se resolve naquele episódio ou é uma história contínua de 20 anos? É, tem as duas coisas, né? Tem os episódios da mitologia, que eles chamam que tem continuidade, né? Que é referente à invasão alienígena. E tem os episódios individuais, né? Que tem histórias fechadas, que pra mim eram os melhores. Mas eu não gostava da mitologia, não. Eu achava meio sacal. Eu gostava até da mitologia, mas o problema é que ela era... Ia que nem o Lost, né? Ela ia e não chegava a lugar nenhum, sabe? Só ia. É. Exato. Né? Esse foi o grande problema, acho que, do Arquivo X, que eles... tinham toda aquela história arrumadinha, e só que quiseram prolongaram e jogaram no lixo, porque não teve final. É, então parece que pelo menos nisso o pessoal do Lost aprendeu, porque já querem marcar uma data pra terminar, né? Exatamente. Isso é uma ótima coisa. É, mas o legal do Arquivo X, realmente, eu concordo que tava nos episódios independentes, que era tipo CSI paranormal, né? E chegava no lugar, e aí sempre tinha uma gosma, e o Mulder pegava a gosma, e a Scully achava que aquela gosma era uma secreção de uma larva pré-histórica, científica, e o Mulder ficava louco, achando que era um alienígena e tal, e no final não era um alienígena, era um cara que tinha o poder de soltar gosma e comer cérebro, sabe, um negócio assim. Cara, o que eu acho que o Arquivo X revolucionou foi que na época que ele foi lançado, você não tinha nenhuma série pro público adulto que focasse as paranormalidade, alienígenas, da forma que o Arquivo X enfocou. Exato, o Arquivo X tinha, é uma parada que era, não era só estudo de alienígenas, OVNIs, etc. Eram os arquivos paranormais, as coisas sem solução, exato, sem explicação isso. científica, né? Mas o Arquivo X era meio BPRD, não? BPRD? Que porra é essa? BPRD, rapaz. O Bureau Paranormal. É, seria. Pesquisa isso aí. E defesa do Hellboy. Isso, exatamente. Seria exatamente, do Hellboy. Isso aí. Seria exatamente isso. Só que sem o demônio. Sem o demônio. Só tinha um funcionário, não. Só tinha um funcionário maluco. Não era um escritório, era o Mulder e o chefe, o diretor Skinner. E ele meteu a Scully, né? Que a entrada da Scully, ela é pra. Ela era tipo quase que uma auditora, né? Do... Ela. Na primeira temporada, você tem no primeiro episódio, ela na reunião na qual é passada pra ela qual é a missão dela. Que é analisar e fazer relatórios sobre todas as investigações que o agente Mulder está fazendo. Ela tava lá pra desacreditar o Mulder, tipo, esse cara sabe de alguma coisa e a gente não quer que pareça que ele saiba, ou ela estava lá simplesmente pra reportar que ele é um maluco. Acho que era isso. Era isso aí, era pra reportar pelos que ele é um chefões, maluco. Então por que eles simplesmente não exoneram um cara? essa era uma grande questão no Arquivo X. O que que acontecia? Qual era a desculpa que eles davam? Por que que eles não podiam mexer no Mulder? Tirar o Mulder do FBI? Isso. Porque diziam que ele tinha contatos dentro do governo. Ah, diziam isso? Ele tinha costas quentes. Que é por isso que o Arquivo X era mantido. Ah, pois é, porque era só ele, mano. Só ele. Não tinha escritório, não tinha outro agente do Arquivo X. Porque os interesses em Arquivo X, assim, são conflitantes. Tem um grupo que quer acabar com ele, tirar ele de lá. Tem um outro por trás que quer manter ele... pra de alguma forma esconder a verdade, fazer com que ele siga pistas erradas. Então, é tudo muito assim, você não sabe exatamente o que, que os caras querem, entendeu? Porque às vezes eles salvam a vida do Mulder, outras vezes eles prejudicam o Mulder, então você não sabe o que, que acontece, né? Mas esse cara que fica por trás é o mais perigoso. Esse canceroso, ele várias vezes ele salvou a vida do Mulder. Várias vezes a gente, pô, o que, que esse cara tem com o Mulder, né, e tal. Na primeira temporada você tinha o Garganta Profunda. Garganta Profunda. Que era fonte, né, o... Garganta Profunda? O que, que vocês estão falando, cara? Era o X9 do Mulder, era o Garganta Profunda, cara. Não, calma aí, você tá brincando com o apelido do cara Garganta Profunda. É, do Watergate. Do Watergate. Watergate. Cara, do Garganta Profunda pra mim, do pau não. Você não sabe que o cara que dedurou o esquema do Watergate era chamado de Garganta Nixon. Profunda? Cara, eu sei, mas quando você fala Garganta Profunda, pra mim só vem pornô. Eu nunca consigo imaginar o Nixon, o Watergate, Dusty Hoffman, não consigo, cara. I want to believe. O Garganta Profunda do Arquivo X era o Garganta Profunda do Watergate? Não, não era. Cara, ele foi batizado dessa não forma era. Devido exatamente à relação com o informante, por ser um informante. Ah, tá. Mas o que eu acho que o Arquivo X, a inovação que ele trouxe, porque nas séries era sempre assim, o mocinho chegava, dava porrada no vilão e tudo acabava bem. Arquivo X não, ele só se f***, cara. Arquivo X, o vilão chegava e tá, acabava com ele, acabava o Mulder no chão caído, a Scully ferrada e o vilão saindo bem. Isso é que deixava a série sinistra. O final nunca era feliz, o vilão tava sempre vencendo, arranjando um jeito de escapar, e aí ficava aquele lance, caraca, o cara tá solta, não teve como prender, né? Isso que era maneiro da série, que eram muito mais poderosos que eles dois, né, cara? Tinha um cara que era um bruxo, que ele era um médico, que trabalhava numa clínica de cirurgia plástica. E ele fazia de, sei lá, de 10 em 10 anos, um ritual de magia negra que ele matava algumas pessoas para que ele rejuvenescesse. Ele matava as pessoas, assim, quem tentava impedi-lo, fazendo um teletransporte, cara, de bisturi, de agulha, para dentro do teu estômago, cara. Então não tinha como você vencer um cara desse. O Mulder não conseguiu prendê-lo. No final sai ele com outro rosto, com outra identidade, bem, dirigindo um carro conversível, quer dizer. E o Mulder ali, caraca, cadê o cara? Entendeu? E o cara tava solto, entendeu? Não tinha como pegar, entendeu? I have lived with a fragile faith built on the ether of vague memories from an experience that I could neither prove nor explain. When I was 12, my sister was taken from me. Taken from our home by a force that I came to believe was extraterrestrial. This belief sustained me, fueling a quest for truths that were as elusive as the memory itself. Qual é a parada do Mulder? Parece que a irmã dele foi abduzida, não tem um negócio desse? É isso? Na adolescência ele teve a irmã dele, ele presencia a abdução da irmã. Aí você tem imagens de flashback dele vendo essa abdução, ele não podendo salvar ela, e ele isso é traumatizado por isso. Não podendo salvar, dele. Não tem, cara. Não tem salvação de abdução. Não tem. Não tem. Cara, são poucas coisas que eu temo nesta vida e uma delas é a abdução. É verdade. Quando eu venho aqui por essa estrada de Minas com essas curvas de 170 graus, cara. É, yeah, e de noite... Você vira, não tem escapatória, você vira, a rampa tá abaixada e sobe direto pra nave pra você parar Marte, sacou? É? Isso é foda, cara. Isso é foda. E é uma crueldade pro ser humano, cara. É sim, cara. Ah, não probo. É uma sacanagem que, na verdade, que a ONU ainda não... Ainda não reviram isso, né? Sobre as abduções, isso deve parar. Não, você vê que pros humanos eles não resolvem. Eles acabaram com as abduções de vacas, acabaram com as abduções de felinos, verdade. E cachorros. As vacas, mas com os humanos eles não se mexem. Não se mexem. Sabe o que eu sei, não sei se é verdade, mas é o que eu sei. Presta atenção, não estou dizendo que é verdade. Você sabe. É o que eu, porque se não começa que eu sou um louco que... O que eu sei são que existem dois tipos de alienígenas. Existem os alienígenas gente boa, que são os bonitos. Sabe qual é? Esses são os que controlam a federação, por assim se dizer. A Prime Directive. E existem os alienígenas escrotos. Zoadores, que são os cinzas, cabeçudos, olhudos. E esses vêm pra Terra pra anarquizar. Sabe qual é? É. E eles vêm aqui pra escrotizar, corta a vaca sem tirar sangue, faz. Sabe qual é? Tá deixando ele maluco, eles só vêm aqui pra putaria agora. O cara viaja 300 milhões de anos. É aposta, malandro, aposta é foda. Você pensa o seguinte: qual é a maior diversão do ser humano? Ver outro cara se fuder. Você imagina dois alienígenas olhando assim, eles usam um raio, cortam a vaca ao meio e falam: aí, cortamos a vaca, nenhuma gota. O que esses caras vão pensar, hein? Esses são os alienígenas Miguel, né, meu amigo? São aqueles cientistas na... Miguel. Ali, será que fica legal? Eles fazem isso, cara. I want to believe. Eu ouvi essa, hein? Olha essa. Mais uma vez, não sou maluco, são coisas que a gente ouve. Acho que quando você ouve aquele pi no ouvido, sabe? Aquele apito fininho. É quando o seu implante está fazendo upload pra eles. Caralho, fudeu, cara. Fudeu, foda. Escuta essa parada pelo menos uma vez por dia. Tá me zoando, cara. Diz que é. Eu tenho um chiado, né? Sabe qual é? Direto na minha cabeça. Direto, cara. Porra, meu implante foi pro cacete. Tem que mandar rever que teu implante tá com problema. Aí os caras, esses malucos, né? Eles falam assim: mas aí beleza, vou tirar uma radiografia, cadê? Não tem implante, não tem um chipzinho dentro de mim. Eles dizem o seguinte: existem três tipos de implante. Um que é o clássico, que sempre aparece por aí, que é aquele implante... Que é o anal. Não, ele fica no cérebro. O problema é que ele é inserido pelo ânus. Esse é o terror da sonda anal. Exatamente. É, volta e meia, sai um Globo Repórter aí de gente que tem implante debaixo do braço, essas coisas assim. Esse você vê com raiz. Tem um outro, diz que, ó, não sou eu que tô dizendo, são os malucos. Tem um outro... Os malucos que falam dentro da minha cabeça. Tem um outro implante que é um implante biológico. E ele é feito de material biológico, né? E aí o pior de todos é o implante etéreo. Que ele tem forma etérea, não pode ser detectado por tecnologia nenhuma. É uma coisa de louco. Ontem eu tava assistindo History Channel e passou um especial sobre OVNIs. Ah, tá passando direto. Aqui no Brasil. Isso. Ah, meu Deus. O caso que teve aqui, no Brasil. Aqui no Brasil tem muito. Roswell brasileiro. Roswell brasileiro que eles chamavam. Isso. E aí mostrou um coronel, ele fala assim: olha aqui, ó. Aí aperta o braço e aí aparece alguma coisa assim, como se fosse um bastãozinho dentro do braço dele, em relevo, sabe? Quando ele empurra a pele. Uhum. Ele fala, ah, isso aqui foi o que o cara botou em mim, o alienígena, quando ele chegou por trás. Quando chega por trás. Que isso? Caraca, esse é perigoso, hein, meu? E aí o repórter perguntou assim, mas ele já tirou radiografia? E aí ele fala assim, não, não sai da radiografia. Então abre este braço, cara, pra ver o que tem aí dentro. É verdade, né, cara? Que tal? Não, radiografia não, então tá beleza, não é nada. Que tal? Por ressonância. Qualquer coisa, né? Ah, é verdade. I want to believe. Mas o Varginha, meu amigo, disseram que o bicho, né, apareceu lá, as crianças gritaram desesperadas e chamaram os bombeiros, é, né? É, o ET de Varginha é o mais famosão do Brasil. Agora, falam mal dos alienígenas. Olha o que que o neguinho fez, cara. Deu porrada no bicho, porrada, enfiaram ele num latão. Galera do exército, tem a escola de sargentos, né, em Varginha. Galera do exército chegou lá com o caminhão, pegou o bicho no latão e levou no... Porra, mas tu sabe qual é a história, né? As últimas garotas passando por um canto na cidade. Sei, E aí viram o ET, o suposto ET, e acharam que era o capeta. E aí gritaram que o tinhoso tava na cidade, meu amigo. O nego foi pra cima do diabo com um pau na mão, cara. Que coragem, brother. Se o diabo tá do lado, eu vou pro outro, cara. Eu te garanto isso. Essa porra aqui, cara, deve ser colônia de expiação deles. Porra, que lugar melhor pra alienígena ficar espiando? Só ali aqui dentro. Não, mas cara, aí. O bichinho sofreu, meu amigo. Tomou muita porrada, meu amigo. Eles vêm, né? Eu lhe estrago amor. Ele trouxe amor. Meu. Quebra as pernas dele. Esse é o episódio que ele fugiu. É o episódio 6. Exato. Que faz a participação do Mulder, né? Do Mulder e da Scully. Que é um episódio muito bom. O ET de Varginha... Engraçado, ele, né, foi descrito bem diferente daquele senso comum de ET. Quer dizer, bem diferente não, ele na verdade era parecido, mas ele tinha um detalhe, ele tinha três chifrinhos, né? Três saliências na testa e ele era marrom, e não verde ou cinza, né? Ninguém nunca tinha descrito um alienígena marrom. Será que ele não era tipo um asiático deles, alguma coisa assim? Deve ter, né, cara? Mas isso é pô, se, aqui no Brasil. Sabe o que ele era, cara? Na Terra. É aquela galera escrota, os ETs escrotos, que pintaram o cara de marrom, meteram três pedras na cabeça e jogaram ele aqui embaixo. Era um trote, ele era calouro. É, exato, era calouro. Ele era um trote. Coitado, não voltou pra contar a história. Mas calma, vamos segurar o nosso papo de ETs, né, cara? Isso é um outro Nerdcast. Uhum. Vamos voltar ao nosso tema central, que é Arquivo X. Só pra completar o negócio da irmã, teve um final horrível, né, o negócio da irmã. Que eles explicaram o que aconteceu com a irmã. Na segunda temporada, já reaparece a irmã. Só que aí dizem que não é a irmã, são clones da irmã. Isso. Aí se descobre que existem vários clones de várias pessoas na Terra. Uhum. Putz grila, cara. Localizados em vários pontos diferentes do planeta. Mas, olha, você tem que lembrar que nessa época tava pouco explorada essa história de clone. Então ainda era... Ah, porque tu não lia revista em quadrinho, né, meu amigo? É verdade. É verdade. Não, mas. Não, não era que nem hoje. Era, não era que nem uma coisa hoje. Não era que nem hoje. Era uma parada rara. Mas deixa eu te perguntar: qual é o final da qual é a história da irmã dele? Pode contar aí. O final que deram, achei até interessante, porque o Chris Carter, ele deve ter pesquisado muito pra fazer essa série. Tem uma lenda aqui no Brasil, mas essa lenda, como tem no Brasil, deve ter em vários outros países. Que tinha um escravo. Que era uma criança que fez alguma besteira e o dono de engenho mandou bisuntar o moleque todo com mel e amarrar ele em cima de um formigueiro. Uhum. Só que quando ele tava lá amarrado em cima do formigueiro, né, que as formigas iam matar ele de uma forma horrível, né, parece que ele fez uma oração lá pra Virgem Maria e Virgem Maria tirou a alma dele do corpo antes que ele pudesse sofrer. Isso, então isso deve ter alguma variação em outro país. No Mulder, né, na irmã do Mulder, apareceram umas entidades, eram uns homens de terno, não me lembro se tinha mulher no grupo, era uma mas coisa eram espiritual. Uns três. Eram uns três caras que eles de alguma forma tiravam a criança antes, né, o espírito, uma coisa assim, antes que ela pudesse sofrer, né, porque era uma pessoa inocente, uma criança e tal, então eles poupavam a criança do sofrimento. Então era como se fosse assim, o Mulder ficando mais tranquilo, que a irmã dele, tudo bem, a irmã dele morreu, mas antes que ela pudesse sofrer, essas entidades levaram ela, né, para um lugar, né, seguro e mas tal. Mas ela morreu da abdução, só que estava sem alma. É isso? Eles explicam o que aconteceu com ela? Por causa dos testes, né? Então ela foi abduzida, mas a alma ficou. Foi abduzida. Ah, tá. Eles fizeram o clone dela, eles fizeram o diabo com ela, meu amigo. Que isso? Que na verdade, aí você entra já na outra história, que o pai do Mulder tinha envolvimento com a conspiração do governo, que aí por isso ela foi uma das pessoas abduzidas. Por isso o Mulder tem toda a influência dentro do governo, de permitir que os arquivos X continuem abertos. Mas é uma série que, pelo visto, terminou toda assim, né, com perguntas voando, né? Porque ninguém sabe qual era o esquema do Mulder. Não, ele tem as costas que não mexe com o Mulder. De repente ele falou isso e ninguém acreditou, né? Da qual ele ligou pra ele mesmo, posso falar com o senhor Mulder, aqui é do governo. Ferris Bueller, tá? Vamos falar dos episódios preferidos. Eu gostei desse da água, esses 5 minutos foram ótimos. Pra mim, primeira temporada, Terror no Gelo. Que eles pegaram aquela ideia do filme O Enigma do Outro Mundo, do Carpenter. Né? Esse filme trancaram, é, trancaram eles dentro de um laboratório de pesquisa no Alasca. Eles quem? No meio de uma tempestade. É, o Mulder, a Scully e três cientistas e o piloto do avião. Não, isso é da primeira temporada ainda. Primeira temporada. Ah, tá. Havia um organismo alienígena no ali dentro que contaminou os pesquisadores que estavam lá e forçou eles a se matarem. E quando eles chegam lá, eles acabam também contaminados. E aí vai rolando toda a história em volta disso. Lembra muito o filme, só que tem um final diferente, né? Não tem um final trágico como tem no filme. Eles conseguem descobrir como se curar da... como se livrar do simbionte alienígena. O meu episódio preferido, cara, é o episódio mais... uma das coisas mais sinistras que eu já vi na televisão, na época, né? Hoje em dia tá mais, né? Comum, que é que se chama Nosso Lar, eu acho, Lar. Eu sei que o nome em inglês é Home, né? São os caras que são deformados, porque eles passaram por deformidades... devido, eu não me lembro agora se foi negócio de radiação, testes de... é porque hoje já tá mais comum, né? É teste de bomba atômica, eu acho. Então, então o que aconteceu com essa família? Essa família não quis abandonar as terras lá e tal. E aí, eles se reproduziam entre eles, porque eles eram tão deformados que só eles mesmo aceitavam, né? Então, o Mulder e Scully vão fazer uma investigação lá no local, porque acharam um feto todo deformado. Cara, aí são três irmãos deformados. E a mãe deles é que transa com os três. Que horror! Meu Deus! É uma coisa bizarra. E a mãe deles ela é como se fosse um cotoco, porque ela não tem as duas pernas. Meu Deus! Isso é o episódio favorito? E ela fica... Porra, é um episódio sinistro. Ela fica debaixo da cama, cara. Numa tábua com umas rodinhas de rolimã, meu amigo. Meu Deus do céu, que horror, cara, que bizarro. E esse episódio, cara, ele fez uma das coisas que ele gostava de fazer muito em Millennium, que era mostrar cenas bizarras com músicas de amor, sabe? Aquelas musiquinhas de amor, de romance. Uhum. E a morte rolando, e nego matando. Os caras matam o xerife da cidade a paulada, cara. Aí a mulher tá escondida, assim, debaixo da cama, né? Crente que os caras não vão encontrar, não vão encontrar, né? Cara, aí o cara sente o cheiro dela, joga a cama pro alto e destrói a mulher na porrada. Cara, o episódio é sinistro, é um dos episódios mais sinistros de Arquivo X que eu já vi. E os próprios caras, quando foram passar, porque eu vi naqueles extras do DVD, eles ficaram preocupados. Eles, caraca, cara, será que não tá pesado demais? Então isso que eu achava legal no Arquivo X, os caras não tinham medo. Eles faziam isso. As paradas sinistras, não queriam nem saber. Isso que é uma das coisas que eu mais gostava na série. Até no começo da série, ela tava sendo até questionada por isso. Tanto que até no Brasil, quando ela foi para ser exibida, lá em 94, ela entrou num horário à noite da Fox. que não era o horário normal de série da Fox na época, que era às 11 horas da noite. Porque tinham, eles consideravam o conteúdo da série muito pesado. Isso é uma das coisas impróprio. Que mais chamou a atenção do, é, da imprensa, porque o X estava fazendo sucesso e era bizarríssimo, não tinham medo de meter coisas nojentas, toscarias e tal, não sei o quê. E hoje em dia o CSI mostra defunto, faz a mesma coisa e tal. Não é tão bizarro quanto aquilo diz, mas sabe, eles realmente criaram esse padrão aí de aceitação, né? De violência na TV e coisas nojentas. Se você levar, ver o que passava na TV naquela época, eram coisas blights. Blights. Blights. Blights. Nessa época você tinha Beverly Hills, tinha aquele. Barrados no bairro. Da comparação, cara. É, muito pouco. Mas eram essas séries que passavam na época. Não tinha nada mais sério na televisão nessa época. Uma série pesada e séria. O Arquivo X, na época, era uma coisa que impactava. Peraí. Você tá dizendo que uma série que trata de supostos alienígenas e abduções é séria? Não. Não, eu quis... Série dramática. Dramática. Série dramática, adulta. Com esse peso. I want to believe. Meu episódio favorito segue mais a linha sci-fi do que a linha nojenta ou sinistra e tal, que é, é algo que repete-se de vez em quando em várias séries e filmes, que é a história de você viver no mesmo dia várias vezes. Dia da marmota. Esse é muito bom. Ó, já teve Star Trek, já teve dois filmes disso, Dia da Marmota lá, O Feitiço do Tempo, aquele Meia-Noite 1. E teve Jonathan Silver. É, e teve um capítulo do Arquivo X nesse esquema, sabe, que eu não... Tipo assim, pô, mais uma história dessas do cara que... Não importa. É, o cara foi muito bom o episódio do Arquivo X, que o Mulder tá no carro e aí tem um assalto a banco e ele se envolve no assalto a banco, não é isso? Ele não assalta, ele entra, né, e ele passa a ser um refém. E ele sempre acontece uma cagada, ele toma um tiro, não é isso? É, o nome desse episódio é Monday, é da sexta temporada, isso. Segunda-feira. Isso. Vai tudo dando errado, e aí, né? Sempre, é mó barato. Exatamente, aí sempre ele volta e só ele sabe o que tá acontecendo, tá, que o dia tá sendo. É uma mulher só que sabe. Ah, é uma mulher só que sabe. A mulher tá dentro do banco. É a esposa do cara. Aí pra você ver, eu não lembro. O Mulder não sabia. Aí, quando é que passou a sexta temporada aqui o X? 10 anos atrás. Cara, que é 99. Pois é. Você gostou mesmo? A gente vê que você gostou mesmo nesse episódio. Ah, que eu não vejo, não vejo há 10 anos, há 8 anos. 7 anos, há 8 anos. É verdade, era uma mulher que sabia e ela faz o Mulder acreditar na parada. Que ela vê que só ele pode ajudar, e ela alguma coisa assim. Era um episódio maneiro, porque começa com o Mulder acordando e o colchão d'água dele estoura. Isso, exatamente. Então o vizinho começa a reclamar, colchão d'água estourou, tá aqui tudo infiltrado. É maneiro porque, pô, a gente não vê o Mulder acordando, nem indo pagar conta em banco. É, exatamente. Amigo, né? Isso que era uma coisa interessante, que, pô, a gente só vê o cara lutando contra alienígena, lobisomem, vampiro, pô, o cara vai pagar a conta no banco. Exatamente, cara. Ele se mete nessa história da garota que sempre... É, e era ele que tomava o tiro, né? Ah, não, é porque... Não, variava. Variava. Às vezes ele tomava, às vezes o banco todo explodia, mas a mulher percebeu que em nenhuma das situações ela se machucava, tanto que no final ela se sacrifica. Ah, era o único jeito de acabar com a parada. Exatamente, muito no final bom. Ela percebe que ela que tinha que tomar alguma atitude e tal, aí pô, esse episódio é um dos melhores que eu já vi também. É, muito bom. I want to believe. Quem é esse canceroso, cara? O canceroso era um velhinho que ficava fumando. E o nome dele em inglês, né, o codinome dele, que, pelo que ele era conhecido, era Cigarette Smoking Man. Em português que virou canceroso. Por quê? É demais, né? O homem que fuma cigarro. Mas, sabe? Mas eu acho que ele era chamado de Cancer Man. Não, cara, ele era Cigarette Smoking Man. E ele só aparecia fumando. Obviamente, no final ele tem câncer no pulmão e eles fazem aquele buraquinho na... Como é que é o nome? Traqueostomia. E aí ele fuma pelo buraquinho da traqueostomia. Caraca. Mas esse canceroso é deformado de alguma forma? Alguma coisa assim? Não. É normal, cara. É normal. Porque sempre que eu ouço falar nesse canceroso, cara, eu lembro do filme Papillon. Sabe qual é o Papillon do... Porque eles fogem, param numa ilha de leprosos, e aí tem um leproso que fuma, e eu sempre imagino esse canceroso, esse leproso do Papillon, cara. I want to believe. O canceroso, ele era o ponto misterioso da série no começo. Que toda reunião com o diretor do FBI, tava ele em pé, atrás da mesa do diretor, olhando pela janela, sem falar uma palavra, fumando. E olhava pra quem tava. Olhava pro Mulder ou pra Scully quando um deles estava em reunião com o diretor e virava. O Mulder ou a Scully. Ah, mas como vai se resolver isso? Por que eu tenho que fazer isso? Aí o diretor do FBI parava, olhava pro canceroso, o cara olhava pro diretor, fazia um sinal com a cabeça e ele respondia pra Scully. Tá, beleza, mas e aí, quem é o canceroso? Não, era aquele tipo de coisa que, assim, vamos fazer isso pra que as pessoas notem que esse cara é poderosíssimo e ninguém sabe o que, que ele é, na verdade. Exato. Nem os escritores sabiam o que, que ele era. Mas é tipo isso, sabe? Não, não, mas depois foi desvendado. Ele trabalhava com o pai do Mulder nos arquivos X na época. E ele tava por dentro de todas as conspirações e tal. Mas ele era um agente normal do FBI, mas das antigas, né? E depois, na verdade, ele foi feita a ligação dele com os alienígenas. Eu não me lembro agora se foi... Tinha um complô. Se foi confirmado isso, mas parece que ele era o pai do Mulder, cara. Meu Deus! Tinha isso. Não sei ele se era o pai do final. Mulder, eu acho. Não sei direito, não me lembro agora. Não, ele era o pai da irmã do Mulder, eu acho. Ele era o pai da irmã do Mulder. Que aí ele descobre com a mãe que ele teve um caso com ela, tem um negócio desse. Mas aí tem um episódio da sexta temporada, que eu acho que é o primeiro da sexta, que o Mulder troca, passa, sei lá, um cometa, sei lá o que faz. Não, passa uma nave, né? E aí, de alguma forma, faz com que esse fenômeno faça com que as pessoas troquem de mente. Aí a mente do Mulder passa para dentro da mente de um cara que trabalha na área 51 e esse cara passa pro corpo do Mulder. Cara, é um dos episódios mais engraçados que eu já vi na minha vida, cara. É muito maneiro. Que o cara, ele já era de meia idade, tinha aquele casamento que ele tava meio já de saco cheio. E o Mulder tava numa posição que, pô, tudo que ele queria, né? Trabalhar na área 51, ter acesso aos segredos. Então, o cara chegou, pô, tô novinho, sou galã, vou comer todo mundo, cara. E o Mulder chegou e falou assim, pô, descobri a porra toda, então... Cara, é muito maneiro. E o Mulder começa a comer como secretária do diretor. Aí isso que ele fala, o que tá acontecendo contigo, cara? Cara, é mó doideira. Aí esse episódio é dividido em duas partes, né? Aí no começo do segundo é assim, aparece a fotinho do Mulder com diploma. Terra dos Sonhos. Aí o cara chega e fala assim, porra, você formado nisso, formado naquilo, era pra ser um cara vencedor. Mas você, por algum motivo, decidiu ser esse merda. Mas agora isso vai mudar. A pele dele, meu amigo. Aí começa a puxar saco lá do chefe dele. Aí nego, pô, o cara tá mudando. Cara, é mó barato, cara. Muito legal. E aí o Mulder, ele tem um histórico de masturbação, né? Dá pra ver na série que ele não pega a mulher... Ele gosta de ver filme pornô, né, cara? Aí aparece ele chegando na casa do cara, ele não conhece ninguém, não conhece nada, né? É o amigo dele que leva ele até a casa, né? Então ele fala, caraca, essa é a minha casa. Aí ele não tá sabendo de nada, ele enfia a chave, abriu a porta, aí ele deita no sofá e aí liga a televisão. Aí lá no canal pornô, meu amigo. Só aparece a mulher do cara enchendo ele de porrada. Pô, tu chega tarde, ainda fica vendo o canal pornô. E não entendendo nada, cara. Ele esquece o nome de todo mundo, porque ele não sabe o nome da filha, o nome do filho. É um dos episódios mais maneiros que eu já vi, cara. Aí ele vai se olhar no espelho, aí ele vê que ele não é ele, ó, tá no corpo do outro cara. Ele, caraca, que isso? Aí ele começa a brincar no espelho, cara, dançar, cara. Aí é muito maneiro, porque de um lado tá ele mesmo, a gente vê, né, quando foi filmado, a gente vê o Mulder, né? Mas no espelho tá o reflexo do outro cara. Aí eles fazem aquela cena parecida com uma cena do Oscarito com aquele Macunaíma, qual o nome daquele cara, cara? Grande Otelo. Que eles fazem uma cena que o Grande Otelo tá, é o espelho do Oscarito e tal, então... Cara, é muito engraçado essa cena. O Mulder dançando de cueca, assim, em frente do espelho. Um passinho e o cara também. É muito, muito bem feito esse episódio, cara. É muito engraçado, cara. Aí, olha, esse era uma boa maneira eles fazerem o T-1000 ter entrado na série, né? É, seria. Agora, mudou de série de mente e o cara foi atropelado. Pronto, acabou. Eu sou o Molder agora. Boa. É verdade. Porra, essa é verdade. I want to believe. Depois da quinta temporada teve o filme, todo mundo falou assim, olha, o filme do Arquivo X é independente da história, você pode, qualquer pessoa pode ver. Aí qualquer pessoa ia disso, e não entendia a porra nenhuma que tava acontecendo no filme. Não era filme independente, tinha que ver a série, senão você não ia entender nada, tinha uma conspiração lá dos caras com os alienígenas e tal. Eles até explicavam bastante coisa no filme. Não, mas não dava, cara. Só que eu não entendi nada, porque eu não vi Arquivo X na época, eu via um ou outro e não entendi nada. Olha que eu ainda era, tipo assim, afeiçoado, eu via de vez em quando. Depois do filme que eu me empolguei, passei a ver a série direto. Agora, eu fui ver o filme, não entendi o que estava acontecendo. Toda hora eu cutucava o Carlos, Carlos, o que é isso? Aí o Carlos me explicava. Era a única maneira de entender realmente o que estava acontecendo. I want to believe. No filme eles têm a utilização daquela gosma preta, que era o que controlava as mentes. É o óleo negro, né? O óleo negro. O óleo negro, né? O óleo negro. Que era uma... É assim, a conspiração do óleo negro. Vamos ir para os finalmente. Como é que foi se revelando a mitologia. Né? O óleo negro mostra no filme que caiu aqui na época que dos homens nas cavernas, né? Que o homem ainda estava... Mostra isso no filme, né? Né? E o óleo negro, na verdade, ele tomava a mente da pessoa e fazia o quê? Pelo que eu me lembro, ele fazia nascer um alienígena dentro de você, cara. É, não, ele fazia, acho, mais ou menos o que ele fazia, você se transformar naquele alienígena. Ele modificava você de certa de uma forma, ou você não deixava de... Não, não, ele, você não virava um simbionte. Você deixava de ser você. Não. Ele... É. Não é o simbionte, ele, você deixava de ser você. Você se tornava o alienígena, ele reconfigurava o seu material genético. Ah, então, esse era o plano de dominação dos alienígenas maus. Exatamente. Eles queriam... É... Eles estão na Terra desde a época dos homens da caverna, não funcionou. Não. Não, eles estão na Terra desde os anos 70, anos 60, algo assim. Esse óleo... Que... O nome desse óleo era o quê? Petróleo? É isso? Não. Sacanagem. Não, eles, pelo que o filme mostra, eles estão na Terra há muitos anos, cara, desde a época dos Homens da Caverna. Não, mas não é eles. O óleo não tem pensamento, ele não é inteligente, o óleo negro. Eu acho que ele sim, é tipo um cara. Vírus. Ele é tipo um vírus. Isso, era um vírus. Ah, é. Eles que... Mas era uma arma, mas é um vírus limite, que não, né? Se propaga? Que plano não, de não, porque ficou congelado a bosta do óleo negro que caiu. Ah, teve isso, um desmoronamento lá no cara e aí congelou a parada por 70 mil anos, sabe? Então a conspiração que o canceroso fazia parte era o seguinte, lá dos poderosos, que eles iam disseminar o vírus do óleo negro entre a população da Terra para que houvesse a colonização, mas eles iam se safar de alguma forma. É isso aí. Era essa a conspiração básica. Não, mas peraí, deixa eu entender, olha. Uma colonização de forma pacífica. Isso. A conspiração básica da série e central era sobre a colonização da Terra por alienígenas. Isso. Exatamente. Mas que eles estavam aí em descovadores, nas naves deles, já controlando a coisa e armando com os poderosos uma forma de... disseminar esse vírus que transformava os seres humanos, né, geneticamente, né? E os grandes poderosos em troca iam se livrar, eles não iam virar alienígenas malditos, sinistros contra a sua vontade, né? Mas por que os alienígenas podiam destruir a Terra caso a gente não concordasse? É isso? Ah, não lembro. Foi meio que um acordo. Os caras iriam ajudar os alienígenas a seguir com o plano deles. É, exatamente. Não, mas isso é uma invasão. Eles iam ajudar os alienígenas a dominar a Terra inteira. Só eles que não. Ia ficar eles e um monte de gente babando. Isso. É isso aí. A ideia era essa. Não, ia rolar. Não, ia e aí eles inventaram uma porra de um óleo que congelava e não sei o que lá. Não é assim, cara. Na verdade, a ideia dos caras era a seguinte... Eles estavam adiando essa colonização. Dessa maneira, eles tornavam a colonização um processo lento. Que levaria anos. Quem inventou o óleo negro? Foi a Terra ou os alienígenas? Os alienígenas. Os caras estavam passando a perna nos alienígenas. Estavam. Basicamente, é. Estavam atrasando o máximo possível. Os alienígenas ficavam assim, pô, tu viu isso aqui? Gripe! O cara espirra no metrô e todo mundo pega aquela merda. Os caras, não, isso não funciona. O óleo negro. Devagarzinho a gente chega lá. O cara corta no óleo. Isso, cara. I want to believe. Os alienígenas, eles não teriam condições, também seria tão fácil pra eles dominar por armas todo o planeta. Então esses caras tinham um duplo interesse. Eles queriam, ao mesmo tempo, estavam se safando, mas estavam, de alguma forma, atrasando os alienígenas. Mas por que os alienígenas queriam dominar esta merda aqui? Ah, isso não se explica, né, cara? É, isso aí. Eles queriam a Austrália, né, cara? Olha, a gente só quer... Deixa a Austrália com a gente. I want to believe. Isso. Olha nele. Eu tô comendo um bicho. Bom, é... Que medo. Eu, hein? I want to believe. A série começou a terminar quando o Mulder começou a criar caso, o David Duchovny. O David Duchovny. Disse, não, que eu não quero filmar mais no Canadá, que é frio, que é não sei o quê, que eu quero filmar em Los Angeles. Ele queria ficar perto de casa, que ele casou. Exatamente. E tal, não sei o quê. Casou com a Terra. Cara, esse vai ser o fim de Lost, cara. É, aí, exatamente. É verdade. Já começou essa palhaçada, minha casa pegou fogo, eu não sei se eu quero mais ficar aqui. Não quero mais brincar. É o problema do ego. É o ego. Aí trouxeram o Arquivo X pra Los Angeles, o que deixou muito mais caro a série. Por causa do cara, maluco. Os caras levaram pra Los Angeles. Cara, é porque eu não tô lá, meu amigo. O cara fala pra mim, eu quero ir pra Los Angeles. Eu falo, ok, beleza. Qual é aquele episódio que a gente tá guardado na gaveta e o cara troca de cérebro? Não, o problema é que você tem o seguinte. A série não era como um Lost, em que você já sabe que, tipo, não existe um personagem que não possa que... seja o chave. Se aquele personagem morrer, a série vai ter que mudar completamente. Se o Mulder morrer, a série teria que mudar completamente. Mas você não precisa matar o Mulder, olha só. Quando o ator começa a criar caso, é um caminho sem volta, vai dar merda. É. O cara vai sair. Cedo ou tarde ele vai sair. Não, cara, o histórico é esse. Então, o cara começou a criar caso, fala, beleza, não, tudo bem, vamos gravar essa cena aqui. Você morre, mas depois você volta. Pé na bunda até nunca mais, cara. Transfere a mente do cara pra outra e acabou. É verdade. O Mulder tá lá, virou, sei lá, o Patrick Swayze. Olha que raro que ia ser. Patrick Swayze, caralho. Bom, aí que eles... Mas eles tentaram fazer isso, cara. Eles botaram o Mulder sendo abduzido no final da sétima temporada. E na oitava eles colocaram o T-1000, né? Que é o Doggett. Pra tentar ver se, pô, Jason, se o cara... Patrick. Funcionaria, é, o Jason Patrick. E aí levaram, peraí, aí no final da temporada, da sexta, né, da sétima? Sétima. Calma, piora. Eles levaram o Mulder abduzido. Isso. Exatamente. E aí deixaram, deixaram o Scully e aí botaram um agente no lugar dele. Aí a Scully que era cética, passou a ser a Believer. E aí isso é o quê, Jovem Nerd? O quê? Um plot twist? Exatamente. E o cara, o Doggett, o T-1000, ele era o cético, né? Mas calma que piora. Aí eles passaram o ano naquela punheta, cadê o Mulder, cadê o Mulder, não sei o que, bababá. No final da temporada, a Scully ficou grávida, não foi isso? Aparece grávida. Mas a Mulder apareceu, não foi? Fez uma participação especial? Não, o Mulder volta no final da oitava. O nome da temporada é Search for Mulder, isso, né? A busca por Mulder. É, aquela, né? Ele volta. Aquela desculpa foda, né? Oitava temporada, Search for Mulder. Que ridículo. É foda, né, cara? Search for another actor, sabe? Bom, aí piora. Na última temporada, a Scully sai fora. E aí Mulder também não tá mais. Não, aí ele... O Mulder volta, sete. Não. Ele, o que acontece é o seguinte, eles dois, tanto o Mulder quanto a Scully, aparecem meia dúzia de episódios durante a temporada. Isso. Rapidinho. A última. Na última. E aí os príncipes... Mas calma aí, peraí, vocês estão pulando a parada. A Scully tava grávida de quem? Achava-se que era do Mulder. Não, de um alienígena. Não. Sim. Então ela tava grávida e ninguém sabia de quem. Ela tava grávida da alienígena e aí diziam que o filho dela era o escolhido, etc. Cara, vocês já viram The 4400? É, exatamente. Exatamente. O negócio é também, a Scully, na segunda temporada, ela já tinha sido abduzida. Isso. Ela foi abduzida porque ela ficou grávida na vida real. Sim, mas aí eles te inseriram isso na história, de qualquer jeito, é porque ela ficou grávida e que a abdução dela não tem Mas ela foi abduzida na segunda temporada e durou 7 até o neném nascer? Não. Não. Era outra. Não. Era outra coisa. Não, ela ficou. A atriz ficou grávida. Aí eles, na série, eles abduziram ela. Mas aí abduziram e ela ficou fora 9 meses? Por um período. Não, foi ela um período. Por um período, Foram uns 3-4 meses, ela fica fora. E ela voltou da abdução cética ainda? Falou, eu não sei o que aconteceu. Ela não sabia o que tinha acontecido, voltou com um implante na nuca. Ela volta. Deram boa noite de Cinderela nela. Deram boa noite Cinderela pra ela. Não lembrou de nada, né? Ela tá grávida, o Mulder apareceu, e falou o quê? Oi, o filho não é meu. Isso aí eu não me Não pago pensão. Não pago pensão. Sim, mas aí colocaram no lugar dela uma outra atriz gostosinha, bonitinha e tal, jeitosinha. É, né? Sempre põe, né? Que era a Mônica Reyes. Era a Mônica? É, e que também tava interessada no Doggett. O Doggett nela. Pra fazer a mesma então coisa. Então mudou, né? O core da parada. O elenco principal era outro, sabe? Os caras eram participações especiais. Sabe? E aí entrou. Ah, esse que é o vacilo. Porque se eles tivessem mudado a mente do Mulder e matado a Scully de forma dramática, não ia ser bem melhor? Eu acho. Olha que irado, o Mulder preso no corpo do Patrick Swayze velho. Tentando voltar pro corpo dele e tentando descobrir quem matou a Scully, cara. I want to believe. No final, eu sei que tem uma reunião mega box no deserto em que eles discutem tudo que aconteceu nos 9 anos de programa. Caralho, resumão. Né, cara? Porque ninguém tava entendendo mais nada. Eles fizeram um episódio especial que eu acho de 1h30. Que foi o último. Que foi exatamente isso. Foi o resumão de tudo que aconteceu e vamos fechar o Darumpo. É, a saga do clone. Eles pegam toda aquela mitologia que foi criada durante as 9 temporadas, né? Dos alienígenas, costuraram, dessa conspiração. Né? Não costuraram muito bem, né? Deixaram algumas pontas soltas, mas dão um final pra aquilo, né? A conspiração vai acontecer. Tipo, eles não. Meio que. Ah, o pessoal do governo perde um pouco o poder, os alienígenas parecem que saem daquele modo de tentar controlar. Eu não lembro direito como foi, porque eu não prestei muita atenção nessa época. Já tava de saco cheio, né? Já tava de saco cheio. Aí não, exato, eu não prestei muita atenção. Eu soube, tipo, eu não tava vendo a 9ª temporada. Eu não assisti a 9ª temporada quando passou. Uh-huh. Aí eu soube, vai passar o episódio final que vão explicar tudo. Eu acho que eu tenho que ver esse episódio. Pelo menos, já pra honrar. Na terceira reprise eu assisti. Pois é, mas aí no final... Mas tu não leu a respeito? A gente paga você pra quê, Caquinho? Tu tinha que ter lido a sinopse dessa porra, cara. Tá de brincadeira. Mas eu sei que no final, tu vê uns helicópteros e soltam um míssil na caverna e mata todo mundo, não tem um troço desse? Foi aí que morreu o Canceroso. Canceroso. Vez, assim, que já morreu a porrada de vez. Canceroso não morreu Cara, isso é final de revista em quadrinho, né, cara? Ninguém não sabe mais onde tá a história, mata todo mundo. Não teve... O Canceroso cara, não morreu. Cara, teve um negócio da... Quando jogaram não ele... Não sei o que, do super soldado, meu amigo. Que botaram a Xena... Puta, é mesmo, Ferreira, cara. Na série. Verdade. E a mulher era super soldada. Eu não me lembro mais também. Eles fizeram uma confusão, cara. I want to believe. Então, beleza. Acabou, eles explicaram de uma forma muito esparrapada que ninguém entendeu. Mas e o Mulder e a Scully? Tiveram um filho... Ah, eles ficaram juntos, né? Eles meio que não tem o primeiro beijo deles, que da série inteira acontece. O filho era do Mulder, afinal. Mas ele tinha rabo, não. Língua bifurcada, alguma coisa assim? Era normal. Era. Lourinho, e aí eles vão, sei lá, morar. Era normal, né? Por isso ele não pegou uma bola com textura, né? Ah, e aí eles foram morar numa casinha no subúrbio, um troço assim, sabe? E aí ficaram esperando. Ficaram esperando 2012, que ia ser o ano que ia acontecer. Ah, que parada é essa de 2012? É assim, peraí. Era o ano em que o plano se confundiu. Chegar ao fim. É, ia acontecer a invasão em 2012. Invasão motherfucker, sabe? Por bem ou por mal. Sei. E 2012 não foi escolhido à toa. Uma data muito falada nos campos esotéricos e mediúnicos. É, o calendário Maia termina o ciclo dele, termina no ano de 2012 da nossa era. 2 anos depois do Arthur C. Clarke. Hã? Dois anos depois que pro Arthur C. Clarke foi 2010. Ah, sim, 2000. Ah, tá. Que é 2010 o ano que faremos contato. Ok. Caraca, hein? Então é isso, terminou com esse mistério e aí, quem sabe em 2012 a gente tem uma volta do... alguma coisa do Arquivo X, que querem fazer mais um filme do Arquivo X agora, né, mas... É, eles querem fazer já tem uns 5 anos. Sim. Eles agora vão fazer da forma correta, né, cara? Porque botar eles mitologia no filme não vai dar certo, que nem a ideia que série. Exato, a ideia que tava pro filme era que não tinha nada a ver com alienígena. É isso aí. Esquece alienígena. Eu tenho os livros que foram lançados de histórias originais, que não foram como episódios da série. São histórias muito boas, que não tem nada a ver com alienígena, são com monstros, são com fantasmas, são com paranormalidade. Esses foram os melhores episódios da série. Eles tinham vários vilões, cara. Tinha um cara que ele conseguia fazer com que você fizesse tudo que ele falasse. Ele fala assim, dá um tiro, pega a tua arma e dá um tiro na cabeça. Não, tinha, assim, era meio Heroes também, tinha vários caras com poderes. Era muito... Tinha o cara que... Exatamente. Tinha o Piro. Tinha o cara que entrava numa outra unidade temporal, que tudo ficava lento pra ele andava rapidão também. Tipo, da Flash. Tinha várias paradas maneiras que eles podiam aproveitar pra fazer filme. Tinha lobisomem, tinha vampiro, tinha tudo. Tinha um cara que ele se alimentava de células cancerosas, cara. É verdade. Ele trabalhava só em hospital pra ele pegar as células cancerosas, ele comia, cara. Aqueles dejetos, né, de hospital, ele comia porque ele vivia daquela forma. Se você matasse, cortasse a cabeça dele, nascia outra, cara. Sim, o cara era o câncer vivo. Tinha o episódio da primeira... Dois episódios na primeira temporada que foram... Que era com o Eugene Toomes, que era o cara, Toomes. Ele vivia de 30 em 30 anos, ele acordava de uma hibernação, ele tinha que se alimentar de fígado, ele se alimentava de 6 fígados humanos pra preservar por mais 6, por mais 30 anos de hibernação. Que merda de vida do cara! Vida de merda! Eu durmo 30 anos, acordo com um fígado que caiu, né, cara? E aí vou dormir de novo! Me dá um tiro na cabeça, pô! I want to believe. Então, né, é isso, né? O Arquivo X começou muito bem, era ótimo, terminou uma merda, em 2012 a gente volta pra fazer outro Nerdcast sobre isso. É, o Arquivo X, quando começou e o sucesso todo que fez, já se falava muito na época que ia ser uma nova série cult estilo Star Trek, Jornada nas Estrelas. Exatamente. Eles falavam que ia durar 40 anos e tal, nunca ia acabar. Eles podiam fazer, sabe, uma mega série misturando isso tudo, né, cara? Botando Arquivo X no Lost, Jack Bauer dando tapa na cara do canceroso. Ia ser interessante. Então vamos ouvir agora no finalzinho do Nerdcast uma música que eu tenho guardada aqui no meu HD, que eu recebi há anos atrás, tenho ela guardada, só eu podia ouvir, só eu e o Carlos Volto conhecemos essa música. É de um show de um comediante, não sei quem é, só sei que o nome do arquivo é Scully Song. Eu preferia botar alguma coisa de trás pra frente. Ah, você é ridículo. Mas... Deixa de ser chato. Quem gosta de Arquivo X vai gostar dessa música. Escuta aí. Toque sua musiquinha. We do a lot of stuff here at the Garens about relationships, especially failed relationships and problems with relationships. So I thought it'd be nice if we did a song that's just about love. And so I wrote this song about my true love. And she's not here tonight to hear it, but I don't think she'd be too embarrassed to know that you heard it. I hope you enjoy these sweet sentiments of my love. There's a woman, I'm in love with her, it seems. A red-headed beauty who inhabits all my dreams. She is the object of my infatuation. She works for the Federal Bureau of Investigation. Oh, my Scully, Agent Scully, when will you be mine? You're cold and analytical, and that's just fine. I love my Scully, and I guess it's time I told her I'll be with her someday, even if it means I have to kill Mulder. She's seen spaceships and little green men. Yet if you ask her, she'll say she doesn't believe in them. She always saves Mulder's butt when he screws up a maneuver. She's the prettiest FBI agent in skirt since J. Edgar Hoover. Oh, my Scully, Agent Scully, you are my one true love. As beautiful as an angel or an alien from above. When you yell freeze FBI, it makes me shake and quiver. You conquered monsters and beasts that are covered with goo and mucus and who have abilities to change their skeletal structures and slide in through keyholes and kill you and then eat your liver. You've been stung by bees that gave you the plague. The aliens kidnapped you and harvested your eggs. The government gave you cancer but gave you the antidote too. The truth is out there and the truth is I love you. Oh, my Scully, Agent Scully, your monotone turns me on. You can do an autopsy while firing your gun. Your hair and makeup look straight even while you're saving the world. Mulder gets killed at least once every year, but it's getting so old that we really don't care. But our Scully, she's always alive and she's well. And I know that someday she'll be my secret agent girl.